virar o copo. meuscds.com. Parecia um bom negócio. Você se desfazer de mim. Só não contava com os juros que a saudade do futuro ia te cobrar por mim. Agora tá standby. Vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai e volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida sem você. Joguei bebida na ferida. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida sem você. Joguei bebida na ferida. Que bom que o alvo cicatriza. meuscds.com. E agora tá stand-by. Vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai e volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Canta! Te perder e sem você. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na minha vida. Joguei bebida na ferida. Que bom que o álcool cicatriza. Chamou pra mulherada.